aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber, faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber, faz tua glória aqui descer, Senhor. Nossas vidas te oferecemos, sacrifício em teu altar. Temos fome e sede de ti, vem, Senhor, nos saciar. Pois se unidos te buscarmos, prometeste ali estar. Estamos tão carentes e sedentos, ouça-nos clamar. Faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber, faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer, faz tua glória aqui descer. O louvor e a adoração vem receber, faz tua glória aqui descer. Não visando o que podes dar, mas sim pelo que tu és. Ansiosos buscamos por ti, só pra